Jota vai guitar. Um, dois, é sayonara. Oh my god, oh my god. Namastê, pede já. Deixa elas dar, deixa falar que é nós que tá. E o time é o crime, nem tentar. Que o corpo é fechado, lado a lado. Aos aliados, marbolado, pode parar. Que é o RJ vai guitar. Um, dois, é sayonara. Oh my god, oh my god. Namastê, pede já. Deixa elas dar, deixa falar que é nós que tá. E o time é o crime, nem tentar. Que o corpo é fechado, lado a lado. Aos aliados, marbolado, pode parar. La coca preta é ostentação nos guetos. La coca branca ainda matando os pretos. Contenção, ferro na cintura que é pra proteção. Filme de terror que não assusta não. A realidade é bem pior. Terceiro milênio, calendário, mas é sua puta que é de Orkin. Se acha um gênio, mas deixa mó falha, vai virar um faraó. Essa porra é RJ, nego. Cuidado por onde cê anda. Drogas na drogaria, Amsterdã, do Chico Buarque de Holanda. Avisa lá, pode falar, canjo ladrar. Caravana não vai parar. Na fé de já, qual é que há? Então se liga, rapá, é o cigarrinho de artista. Neguinho não dá mole na pista. Ritmo é terra de Marlboro. Quem vacila, astela vista. Molecada só perdendo a linha na missão. Geral pedindo doce, parece Cosme Damião. Tenta sorte, azar é certo, pode crer. Também morre quem atira, se quiser pagar pra ver. Cuidado com o tiro, aqui na mira tá você. Geral tá ligado que não existe amorinho, PP. RJ vai guitar. Um, dois, é sayonara. Oh my god, oh my god. Namastê, pede já. Deixa elas dar, deixa falar que é nós que tá. E o time é o crime, nem tentar. Que o corpo é fechado, lado a lado. Aos aliados, marbolado, pode pá. Que é o RJ vai guitar. Um, dois, é sayonara. Oh my god, oh my god. Namastê, pede já. Deixa elas dar, deixa falar que é nós que tá. E o time é o crime, nem tentar. Que o corpo é fechado, lado a lado. Aos aliados, marbolado, pode pá. Preto demais pra ser branco e branco demais pra ser preto. E favela demais pra ser play. 021 é o gueto onde cê perde o Rolex. Vagabundo gasta wave, nego é tanto giroflex. Parece que eu tô na rave, a que puta se apaixona. Cafetão tem ciúme, traficante é viciado. Pobre é de direita e assume. Como diria Tim Maia do Leme ao Pontal, não há nada igual. Como diria Tim Lopes, aqui X9 passa mal. E eu vim naquela de explorar minha city, sem GPS na street. Acostumado com as beats que o bonde tá portando os kits. Toca trap que é hit. Quantas gramas pra fazer tua fama? Será que tu entende esse drama? Os verdadeiros donos da boca são viciados em grana. O papo é reto, a lei é falha. A chapa é quente, a lapa é sexto. O baile é funk, o bang é doido. E não tem festa sem cerveja não. O ritmo é disposição. Pista tá salgada, sobe tua pressão. E o que o DJ toca, elas rebola até o chão. Onde? RJ vai guitar. Um, dois, é sayonara. Oh my god, oh my god. Namastê, pede já. Deixa elas dar, deixa falar que é nós que tá. E o time é o crime, nem tentar. Que o corpo é fechado, lado a lado. Aos aliados, marbolado, pode parar. Que é o RJ vai guitar. Um, dois, é sayonara. Oh my god, oh my god. Namastê, pede já. Deixa elas dar, deixa falar que é nós que tá. E o time é o crime, nem tentar. Que o corpo é fechado, lado a lado. Aos aliados, marbolado, pode parar.